Juliette, o número 10 até o farol da Barra, pai 065, correto, disponível. Detalhamento correto, para acionamento chame torre 198 decimal 6, bom voo. Serra Mike, rasando subida. 1500. Certo, 1500 pés na razão, está passando 080 para o nível 340, confere. Afirmativo. Okay. Controle 119 decimal 35, aciona 5102. Após decolagem, mantém proa até 2000 pés, coteja. Ok, 330 para Recife. Aterrante 58 será a aerovia. Aron, Nelly, saída. Decolada 28, curva direita após 1935 é o controle. 5102 transponder. Vamos manter a proa até 2000 pés para iniciar a curva direita ao 6726. 6726, cotejamento correto. Chama para pushback acionamento. Chama na puxa sinal 6726. A Golf é essa aqui do ponto de espera, senhor? Afirma, é a última. Pois que vai manter antes, então, 3859. Pô, tá tendo algum problema aí, então, não? De tráfego, alguma coisa, não? A restrição é que as aeronaves alinhadas, aguardando o ponto de espera, ele dá uma interferência no glide, pra quem tá na aproximação não recebe sinal de glide. Afirmativo, 3859. Golo 397, a instrução do controle após a decolagem, mantém razão de subida de 1 no mil pés até passar o nível 100. Tem condições, Golo 397, a Gol? Afirma, tem condições. Mil pés de razão até cruzar o 100. Golo 397, livre decolagem, pista 28, vento 260 graus com 1 nós. Golo 397. Livre decolagem, 1397, a Gol. Está no 2, puxa sinal. Estou chamando para o táxi 6726. Chamando para o táxi 6726. Bom, está ciente que após a decolagem 28 irá manter a proa até 2000 pés antes de iniciar a curva esquerda? Está afirmativo. Alinha e mantém cabeceira 28, tá 3859. Alinha mantém 2839. Confere, 1099. Boa 397, decoladeira de Salvador 226, chama o controle, 119.35, bom voo. 1935, obrigado. 193, prossiga. Autorização 360 para Guarulhos. Gente, saída prevista Gole, Eval Eudes, aguarde cópia 1983. Gole, Eval Eudes, obrigado. Tango Oscar Sierra Mike, Summit Centro, Recife, 1288-1264. 1288-1264, Sierra Mike, bom dia. Tango Oscar Sierra Mike, acima de estação de lança, sobe inicialmente ao nível 320, e após a val, voa a gaita. Claro que lá 9871, bom, 983, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, saída Gole, Eval, Eudes. Decola da 28, mantém pro até 2000 pés, curva esquerda, controle 119.35, aciona 5075, coteja. Autorizado para Guarulhos, decolando da pista 28, até a prova 2000, após esquerda, Valangoli, Eval Eudes, Upper Whisky 50, nível 360, 1935, 5075 na sala. Bom, 983, cotejamento correto, chama para pushback somamento. Chama lá, 983. Alô, Web 6726 para o táxi, 95 a bordo, 320 até na Maceió. Código 209. Código 209. Via India e Alfa, antes da Golf, chame torre 18, sinal 6, bom voo. India Alfa, antes da Golf, 186, com a torre, grato. Bom, final de sábado. Selim, mantém capoeira no 7. Tá 359, ajuste no 09, vento 270 graus com 11,9, livre decolagem, pista 28, tá 3859. Decolagem 28, 3859. Bom, 260 após carga e pode voar o Zan para interceptação. Bom, 260 autorizado, final ILS, reposta localizador. Reposta lote, bom, 260. Jet 59 decola de Salvador 231, chama o controle, 119.35. 135. Salvador, são 3259, bom dia, cruzando 1500 na Gole. São 3859, bom dia, contato radar na saída Gole, subou nível 320. 320, mantenha a proa até 2000 ou já pode curvar a esquerda? Mantenha a proa até 2000 inicialmente, como passar pela torre. Mantendo a prova, após 2000, curva esquerda e intercepta a saída, são 3259. Morning, this is 5486. Juliette decola de Salvador 233, chama o controle 119.35, o número pede corredor axé. CLS Torre 186-1260. 186-1260, gato. X8C clearance by 486. Expecting Momo departure, standing by to 85, 486. Instruções, pista em 1128, operando em toda extensão, 3.005 metros, ajuste no 019, reporte 5 milhas fora, baixado travado, visual com campo. Centro, reportar 5, está operando na extensão, 1260. Alfa Vitor Juliette, na escuta da torre, de Salvador. Alfa Vitor Juliette, transfere para controle. 1935, bom voo. Alfa Vitor Juliette, 1935. Negativo, Força Aérea 6544, a única visualização de nuvens e formações pesadas sobre o aeródromo. Porém, no corredor forte, negativo, a apresentação aqui no meu radar. Ok, então o 6544 solicita descida para 1510, está marcando lateral e solicita voar agora para o 190 à esquerda do corredor para poder interceptar o corredor na praia do forte, corredor forte mais à frente. Gente, o Fosaira 6544, eu tenho condições visuais, o no 1500 pés, o Zuz permanece no 019, livre desvios, mantendo-se em condições Victor Max Charlie. Como é que vai se manter Victor Max Charlie, 6544? O Webjet 6726 mantém a posição ANSA Taxi Golf para não interferir no glide. Matheus, tá quase na Taxi Golf, o 6726. Certo, visual. Do axé, reportará a Sarada Barra. Gol no 397, agora com o centro Recife, 1288-1264. 1288-1264, o gol 1397, obrigado, Lúcio. Gol 1983, para o posicionamento, portal número 4. As gol 1260. Teve posto 280 com 12, gol 1260. Jet 6726 está ciente de após a decolagem irá manter pro até 2000 pés antes de iniciar a curva à direita. Ah, alinha e mantém, cabeceira 28, Jet 6726. Ali mantém, 6726. So 160, Momo departure after direct land slice. Take off from runway 28, right turn, departure 119.35, squawk 5111, read back. Could you repeat only squawk code? 5111. Clear to land source, flight level 160, Momo departure after dip, direct land source, 28 after takeoff turn right. Control will be 119.35 and squawking 5111. 5486, read back correct. After takeoff, we'll maintain heading until 2,000 feet, call ready to push and start. After you maintain ready until passing 2,000, I call your backman ready. 35486. O voo 397 e gente positivo contra 397, positivo. Onda 160, o solo voltando, a torre voltando? Prossiga, onda 260. Onda 160, só para informação, é, a chuva é de moderada, forte, leve, entre na final? É, chuva é de moderada para leve, mais leve. Umas 5 milhas fora da cabeceira. 7, reportou visual 1 mil pés e a distância mais ou menos após 5 milhas ainda permanece difícil a visibilidade? Mais de 3 milhas para frente tá boa a visibilidade. Sente, grato, mantém a posição, agora chama o solo 1, 219, grato. Indy Alpha, manterá a posição antes da Golf, o gol 1983, 286 para trás. Paulo Salvador, gol 1260 na Delta, antes da Alpha. 1260, táxi via Alpha, quilo 43, chama para ingresso, pátio principal. Alpha, quilo 43, 1260. Entra a transição de lança, sobe o 320, mantém a presença em dor com mais de 70 milhas, após que a sua entrada. Já que minha C26 decolou do Salvador 240, chama o controle, 119.35. Grau 35, gradão. Já para o curva agora à direita, sua 090, início ao 60 radial 230 de Salvador, reassume zona 6726. To start, call ready for taxi 5486. Passa o taxa, 55546. Torreia, controle 1993. Ele está passando as avistas de Edge, estimado às 15.05, Zulu. 15? 15.05, Zulu. 15.05, informe a pro ideal para o destino. O trem ideal é 243. 43, sim, já foi dos milhares da presença, está autorizado direto, na proa 243, subindo inicialmente 2.500 pés. Controle da torcida autorizado, é o farol da barra e depois a proa direto devido ao é um 750 no caso lá em cima do Aranha por muito tempo. Ok, então está autorizado até o farol da barra, ao fim dos milhares após, direto. Após o farol da barra, para direto, o IPAU, ao fim dos milhares. Possibilidade do L6726 voar Melin? 06, atinge 150. Possibilidade do L6726 voar Melin? L6726 está sob vetoração da presente. Curve na proa 345, limitado por 40 milhas de Salvador. Em caso de falha, resta navegação na proa de Aracaju, L6726. 7, esquerda 345, limitado 40 milhas de Salvador, 6726, após Aracaju. Azul 4106, senhor, identificação, desse nível 050, chegada a Karen. Identificou 50, 4106 na Karen. Paulo, bom dia. 3621, autorização Guarulhos, cliente da Novembra. Cliente 340 do repetitivo, saída prevista Gole, Eval Eudes, aguarde cópia 3621. Chegada Dimas, pede para 100. Ao ligar 160, chama o controle 201, considero que ele estava terminado. Bom, 3 a 6. Autorizado, chegada a Dina, 10 para 1, 0, 0. Estamos controle 12011, ele estará terminado. Bom dia, o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, prossiga. Eu estou para Zulu Vasco da Gama, que está no Pátio da Zé, em São Paulo. Mike Papa Lima, pronto para cópia? Pronto para cópia. Mike Papa Lima, autorizado voo local. 500 pés, decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 119 decimal 35, aciona 0115, coteja. Positivo, mãe, que eu falei, uma decola da 17, aponta curva direita, corredor axé, 500 pés, o controle é 119.35, torre 3386, o transponder 0115. Lima, cotejamento correto, vá, pessoas a bordo. 01 a bordo. Sente único a bordo, altímetro 1019, para acionamento chame torre 18 decimal 6, bom voo. 18 graças, bom dia. Ground trip 5486, ready to taxi. 34 on board for hours and 20 minutes and alternating Salvador. Autoridade tira para 1960. Taxi via Juliet and Alpha, maintain position before Golf and call tower 118.6. Approved via Juliet and Alpha, will maintain position before taxiway Golf and calling tower 118.6, 35486. Objeto 6726 da presença está autorizado Aracaju, Sami Centro Recife, 12685 a 2545. Objeto 6726, controle. Protejo 12685 a 2545 Recife, direto Aracaju. Irmão, bom voo. Top. 3621, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 58. Saída Gole, Eval Eudes. Seção Gole, Eval Sagaz. Decola da 28, curva esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5105, coteja. 3621-340, PUIS 58, Gole Aval Sagaz, da 28, curva esquerda, 1935 e 5105. 3621, cotejamento correto, chama para feedback acionamento. Camarada. 3621, após decolagem, irá manter proa até 2000 pés. Ok, proa até 2000 pés na decolagem, 3621. Do 4, reinterceptando agora o corredor Force, reportar ingresso no corredor Interlagos. Vai reportar para o ingresso Interlagos, do 4-4. Papacar Gosta Serra Marque, é autorizado 320. Pode vir, é autorizado 340, Serra Marque. Ano 93, decola de Salvador 247, chama o controle, 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde, obrigado. Afirmo, e mais 2 minutos nessa torre, ação de bagagem, presente no nosso. Realizador azul 41-06, ajuste no 019. 2019, autorizado Zulu para 28, repórter estabilizado 41-06. Controle, bom dia, Gol no 983, vai cruzando agora 1800 metros. Gol no 983, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 360. Gole 360, Gol 983. Controle, 6544. Prossiga. Senhora, a gente tem uma grande informação aqui, uma forte chuva novamente aqui no corredor forte. A nossa opção seria curvar para o oceano para contornar ou ingressar via continente. O que seria melhor para a senhora? Coordenação com a torre, Força Aérea 6544. Mantenha as condições visuais. Vai se manter aguardando coordenação. Autorizado 2500 pés. 2500 é autorizado do 4106. American 980 reduce 210 knots. Vale, 210 knots, back in 90. O farro do mais só faz uma taxa, nada e pronto, tá? Guarde, Marco Palima. Siga Guardião 06. Tower, good morning, 2-5-4-8-6, approaching holding point 1-8-2-8. O Guardião 06 pode confirmar a procedência. Agora 2, minha filha já passou um pouco de dor, fica com a sua mente. 486. Michael Palima, livre táxi, aponte para ingresso, pista no 7. Michael Palima. Livre táxi, vou cortar a para ingresso no 7. Michael Palima. Six after takeoff, maintain runway heading until 2,000 feet. Affirmative. After departure, maintain heading until passing 2,000. Are we clear to take off now? Roger. Wind 270 degrees, 09 knots. Clear to take off runway 28, 2,486. Start holding 28, 2,486. Condições visuais aqui, estão com visual com a formação. Pra gente seria melhor voarmos pro outro continente pra depois agora fazer o ponto de espera perto de Duna pra prosseguir na final visual pra 1-0, se possível. Informo que a pista 1-0-2-8. Ah, afirmativo. Então pra gente seria melhor ingressar via litoral. Pra dentro do oceano pra guardar a coordenação com a torre e pra pouso na 2-8. Ok, copiado. Ainda mantenho condições visuais, mantendo no 1510, você seria 6544, aguardando novas instruções. Vai aguardar. Zero 050, request lower. 10040, American 980. And 040, American 980. Azul 4106, tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo nordeste, no 1506. Um bandeirante da Força Aérea Brasileira, em condições de voo. 4106. Salvador, bom dia, 3106, informação novamente. 3106, sem identificação, do seu nível 050, chegada a carga. 983, agora com o centro Recife, 1288-264. 282-264, bom dia. Salvador, departure control, 3-5-4-86. 3-5-4-T, radar contact level 160 on moment departure. 160 on moment departure, 3-5-4-86. 4-1-0-6, está avisando no localizador. 4-1-0-6, prossegue no LF Zulu.